Mas aí eu fiz aulas do IASI, a gente fez uma campanha, né? E melhorou, deu uma melhorada. Eu fiz várias aulas fazia aula todo dia, 5 dias por semana, 2 horas de aula por dia, e tipo uma aula particular, né? Me ajudou bastante, né? É, melhorou bem. E além disso, eu viajei muito, então eu tive que usar o inglês, e isso, a prática, não que é uma prática que nem que reside no lugar, né? Mas a prática de usar faz você ir melhorando, né? E essa campanha do IASI, né? Esse desafio que acabou virando uma campanha, ele resulta em eu fazer uma entrevista em inglês, sabe? Certo. O que, se você parar pra pensar, é uma tremenda furada inacreditável. Se eu não falava inglês direito e eu tô aprendendo, eu me botar numa situação limite de falar inglês com a pressão inacreditável e só em 3 minutos, torna a parada impossível. Essa é a realidade. É um verdadeiro desafio. Desafio, verdade. Muito além do inglês. O inglês é a parada básica do desafio. Se eu tivesse fazer a entrevista em português, já seria uma merda. E faz aí, sentido. Hoje, eu fui entrevistar o Vin Diesel. Caraca. Ok. Como nada é fácil e tudo na minha vida é uma grande pegadinha, eu tive que entrevistar o Vin Diesel, e não só ele, como eu tive que entrevistar também o Michael Bisping, que é o cara do UFC, sabe? Vocês conhecem? Ah, só. Eu já ouvi esse nome, Eu não faço ideia de quem seja. Ele tá fazendo esse filme novo, Triple X, e ele é um lutador de UFC. Eu também não sei quem ele é. Ok. E a Nina Dobrev, que fazia Vampire Diaries, uma série que tem cara de Google. Por quê? Você é um cara que assiste esse tipo de série, Vampire Diaries. Eu não gosto de vampiro, cara, mas eu entendi. Ela também não, eu descobri isso hoje. Aí eu cheguei lá, e aí a gente preparou as perguntas, né, e tal. Eu peguei as perguntas e fui tirando as palavras que eu achei que eu não ia conseguir falar, sabe? Fui deixando elas mais curtas. Só que, assim, o problema da gente fazer uma pergunta é que você não pode chegar pra um Vin Diesel e perguntar assim: Where are you from? How old are you? Sabe? Que eram as perguntas que eu queria fazer de verdade. What time is it? É, sabe? How do I get to the subway? Perguntar coisas sobre, sei lá, o filme que eu não assisti, sabe? Eu vou ter que ficar improvisando em inglês em cima de algo que eu não faço ideia do que é, sabe? Mas... E aí, beleza. Exatamente. Eu ainda vi 20 minutos do filme que eles passaram lá antes e tal. Ah, okay. Mas mesmo assim, sabe? Não me deu muito embasamento. Mas eu tinha lá umas perguntas e tal. Você levou as perguntas no papel? Levei no celular. Tá, ok. Porque no fim das contas você pode fazer só isso. Você lê as perguntas lá. Sim, exato. Mas eu não queria ficar aqui um idiota lendo, sabe? As paradas do celular. Sei. O que acabou acontecendo fatalmente, mas... mas eu fui tranquilo, eu não tava nervoso. Eu tava até confiante, sabe? Eu achei que ia ficar nervosão, caralho. Mas eu fui pro lugar lá da entrevista, que era no Hotel Fazano, em São Paulo. Aí eu cheguei lá, a mulher falou assim: ah, agora tu vai entrevistar o lutador do UFC aí. Eu falei, beleza, vambora. Eu tava tranquilaço, inacreditavelmente tranquilaço. Aí eu entrei, fiz lá minhas perguntas pro cara. Foi razoavelmente bem. Não foi ruim, não foi terrível. Era um junket? Era aquele esquema que você faz uma salinha, assim, com o pôster do filme? Isso, 5 minutos, senta um de frente pro outro, 2 câmeras, um microfone de boom, pirulito assim que aponta pra você. Aí eu li as perguntas, né? Na edição do Gaveta vai ficar mágico. Mas fora da edição, existem hiatos de tempo gigantescos entre uma pergunta e outra. Sou eu lendo a pergunta antes de falar pro cara. A gente gravou um outro GugaCast aqui. Era uma situação se você topava determinadas coisas. E uma das coisas que a gente perguntou se a pessoa topava era assim: olha, você vai ter o encontro da sua vida com a mulher que você quiser, mas toda vez que você ficar sem assunto, o garçom bate na sua cara com um peixe. Aí, agora, toda vez que eu vejo alguém sem assunto, eu imagino que eu vou bater na cara da pessoa com um peixe. Então, seriam várias peixadas, cara. seria uma nova modalidade de UFC. Vale tudo, seria inclusive peixe. Seria com um salmão de 150 quilos. Mas aí funcionou. No final funcionou. Consegui fazer várias perguntas e o cara respondeu. Assim, ele falou mais do que eu esperava pro lutador de UFC, inclusive. Mas peraí, o lutador era brasileiro? Não, era gringo. Ah, tá bom. Ah, então foi bem. Em inglês também. Então foi bem em inglês. foi bem em inglês, foi ok, sabe? Ah, legal. Você não foi bem, sabe? Eu não era o John Oliver entrevistando o cara, sacou? Sim. Mas isso já era parte do desafio também? Ou foi uma coisa que rolou na hora? Rolou na hora, mas assim, é um lutador de UFC, eu acho que vale como uma celebridade, na verdade. Vale, sim. Mas aí, beleza. Aí eu saí de lá e o pessoal, como é que foi? Eu falei, foi bem, foi ótimo, valeu, obrigado. Aí eu tinha a menina, né? A tal da Nina Vampire Diaries, né? Aí quando eu saí de lá, eu tinha umas 4 perguntas pra ela. Aí o pessoal falou assim, puta, eu tinha 7 perguntas e 5 minutos e quando eu olhei eu tinha feito as 7 perguntas e ainda faltava 2 minutos de entrevista. Porque ela responde tudo muito rápido. Aí isso começou a me destruir, saco? É? Começou... Porque eu tinha só 4 perguntas. Se ela responde só sim ou não, fudeu. Ia durar 30 segundos, minha entrevista de 5 minutos. Aí vem outra pessoa e fala assim, ela não tá respondendo nada sobre Vampire Diaries. Acabou, minha pauta, ela evaporou. Eu não tinha mais nenhuma pergunta pra fazer com a garota. Pô, mas e aí, ela fala assim, não vou responder essa pergunta, é isso? É, tipo isso. A pessoa perguntava, ela falava assim, quem? De quem você tá falando? E aí vinha um produtor e falava, você não pode perguntar sobre isso. Que massa. Sério, assim. E aí eu falei, caralho, fudeu. E aí eu comecei a ficar nervoso pra caralho. Essa mina, ela tá fazendo esse filme também. Triple X, sim. E aí ela queria perguntas sobre o filme ou sobre a carreira dela fora de Vampire Diaries. É, ela queria perguntas sobre, sei lá, o quê, né? Sobre... Você está no filme do Vin Diesel e você não é o Vin Diesel. Essas perguntas são bacanas. Como é contracenar com o Vin Diesel? Exato. Né, aí eu sei que o pessoal parou de chamar as pessoas para entrevistar ela e não me chamaram. E eu falei, foda-se, não vou nem reclamar. Eu não quero mais entrevistar essa garota. Eu vou me meter numa furada miserável. Eu já tava ficando nervoso. Aí eu fiquei mais tranquilo. E aí a gente tinha 5 minutos com cada pessoa, né? Aí daqui a pouco alguém fala assim... Ó, oh, Vin Diesel tá atrasado, vai ser só 4 minutos. Aí eu falei, caralho, fudeu. Começou a pressão fudida. E aí eu comecei, eu tinha a lista das perguntas. Eu tinha 6 perguntas pro Vin Diesel, né? Aí eu comecei a toda hora remanejar as perguntas, sabe? Porque eu botei elas numa ordem de importância, né? Eu vou fazer essa primeiro, depois essa, depois essa. E aí eu falei, cara, essa pergunta aqui eu vou levar 3 minutos pra fazer. Então essa eu já vou tirar. Era uma pergunta gigante que o Jovem Nerd tinha feito, sabe? Eu passei pra baixo. Aí eu passei a pergunta pra cima. Só que eu falava assim, puta, mas eu tenho que perguntar sobre o filme também do Triple X, senão a galera Paramount ia ficar bolada. Aí eu tirava a pergunta e botava uma pergunta sobre o filme. Cara, e eu fiquei vivendo esse inferno uma meia hora. E aí as pessoas começaram a entrar pra entrevistar o cara. E eu lá, toda hora mudando as perguntas. E aí eu não estava praticando as perguntas, porque eu estava muito mais preocupado em acertar a ordem das perguntas. Eu já tô vendo você perguntar sobre Vampire Diaries pro cara. Não rolou isso. Só que aí eu falei assim... Ou volta a pergunta gigante, muito, né? Grandes, muito prolixas. Sabe o Jovem Nerd, né? Prolixo pra caralho. As perguntas dele são prolixas também. Deu uma volta do cacete, cara. Considerando o paradoxo da água do diamante. Tinha uma pergunta assim... Os aspectos você macroeconômicos. Você acabou de fazer um retorno em Fast and Furious. E você mandou muito bem. E agora você voltou em Triple X. Como é isso? Essa é a pergunta. Pô, mas é curta a pergunta. Ela não ela é pergunta, pergunta, pergunta curta é how are you? Isso é pergunta curta. Em algum momento, eu não sei porquê, em algum momento, na minha cabeça, eu inventei que era a primeira vez que o Vin Diesel tinha vindo ao Brasil. Eu não sei porquê eu inventei essa merda. E aí eu botei a primeira pergunta... First time in Brazil, right? E o cara falou, é sua vez. E eu entrei. Ah. Aí entrei, cumprimentei, falei, hey, Vin Diesel, first time in Brazil, right? Ele, no, come on! Todo mundo sabe que eu já vim várias vezes no Brasil. E aí, cara, isso... Fudeu. Fez todas as outras perguntas voarem como pombos na minha cabeça. Eu fiquei, sabe, o Frodo, naked in the dark. No vídeo, dá pra ver a derrota. Eu tava de óculos escuro, porque se eu não tivesse de óculos escuro, daria pra ver eu chorando. A expressão corporal é de derrota, sabe? O corpo falou assim. O corpo se entregou, falou, você está derrotado. Você pode ficar aqui, eu vou embora. É, não, desisto. Deita no chão que as pessoas não vão te ver. E eu falei, tem que continuar, eu tenho mais 3 minutos. E o cara tava lá, 3 minutos. E eu tinha gastado 1 minuto com essa pergunta merda. Eu não sei, porque eu falei assim, e aí, já fui na churrascaria? Que excelente. Aí ele falou, what? Eu falei, the Brazilian Steakhouse. Aí ele, ah, puta, eu não tenho tempo, mas se eu tiver um tempinho eu vou na favela dar um alô. Vira um papo de maluco do caralho. Graças a alguma iluminação divina, eu consegui lembrar de uma das perguntas, que era perguntar sobre ele contracenar com o Donnie Yen, né, que tá nesse filme também. Perguntei isso, né, como é que foi contracenar com o cara, e aí ele deu uma resposta ok, sabe, maneira, assim. Era uma resposta padrão dele, ele encaixou e mandou, sabe? Quem é Donnie? Porra, Donnie Yen é um artista de marcial fudido. Ah, só. Tá fazendo Triple X agora, mas ele vai fazer também Rogue One, né? Se você viu os trailers, ele é o cara que é cego, sabe? Ah, ok. Ele é o Ip Man. Massa. E luta com o Mike Tyson no último filme dele. Uau. Peraí, qual o último? Então a pergunta foi boa. É, foi uma pergunta boa. Aí depois disso, as coisas melhoraram um pouco. Aí as perguntas começaram a voltar, tipo, as pombas voltaram pra casa. O pombo vai embora e depois volta. Aí eu perguntei pra ele, ah, você costuma vlogar, que pergunta merda, você costuma vlogar muito nos sets. Como você falou vlogar em inglês? Vlogging, né? You vlog a lot, você falou isso? Yeah. You vlog a lot when you're filming, é isso? Não, eu falei assim, ó, eu vou te falar o que eu falei. Sometimes you vlog straight from the movie set. Foi bom, vai, foi bom. Foi bom. Foi ok, ok, só eu, né, cara? Eu queria ver o Jimmy Cliff fazer essa pergunta. Aí ele falou que ele vloga porque as pessoas gostam de ver os bastidores, ele recebe muito amor pelo Facebook, aquele papo, né? Aí eu falei assim, mas você não tem problema com o estúdio por ficar mostrando os bastidores do filme e tal? Aí ele falou assim, não. Aí ele olhou pro lado assim, no problem, sabe? Qual a maneira que ele teve? Ah, foi. David, foi bom até agora, cara. Não foi, cara. Teve uma derrota inacreditável. Não, não. Fora a primeira derrota, parece que você tá se recuperando bem, cara. Não, no final vai ter o plot twist agora. Ele fala assim, como é que eu falo no problem em português, né? Aí eu falei, é nenhum problema. Aí eu mandei, actually, tá tranquilo. Pô, aí foi bom pro caralho assim, também. Ele falou, tá tranquilo? Ele, what, tá tranquilo? Aí eu falei, tá. Aí ele repetiu, tá. Aí eu, tranquilo. Ainda fiz com sotaque pra facilitar a vida dele. Foi bom? Aí ele falou, tá tranquilo. I know português. Aí começou a pirar foda. Que maneiro. Aí começou a falar um monte de palavra maluca em português, sem sentido nenhum. E aí vai ficar bom, porque o Gaveta vai botar, tá tranquilo, tá favorável na edição. Depois de me humilhar na primeira pergunta, quando eu pergunto pra ele que se ele veio ao Brasil pela primeira vez, ele não. Ele grita e abre os braços. Não, come on. Mas eu falei, eu estou bem com isso já. O cara falou, tá tranquilo, essa é a minha vitória. E aí eu falei, that is it, thank you very much. Levantei. Aí eu tava indo embora já, que normalmente é assim, né? Ser expulso do lugar. Só que eu acho que ele se sentiu mal por mim. Ele deve ter... Ele ficou com pena, né? Ele é um cara legal, né? Uhum. E ele falou assim, você já viu o filme? Né? Eu falei, não, eu vi 20 minutos. Ele, vê que você vai gostar. Mas assim, eu imagino... Como o meu corpo estava falando, me mate, pro cara ter essa reação, sabe? Tipo, olha, vai dar tudo certo, viu? O filme você vai se divertir, sabe? O filme como uma pipoca. Olha, mas eu saí de lá. Aí eu saí de lá e a galera lá fora. E aí, como é que foi e tal? Eu queria só arrancar meus olhos pra nunca mais ver nada disso na minha vida, sabe? Eu só queria isso, cara. Eu queria arrancar meus olhos, achar uma sarjeta, sentar e ficar chorando. Dave, não foi tão ruim, cara. Foi bom. Não, depois eu assisti o vídeo aqui, né? E o vídeo, ele é menos... Ele é uma vergonha alheia gigantesca, mas ele é menos pior do que todo o sentimento maldito que eu tive durante o dia, cara. Porque, olha, eu vou te falar, uma coisa que é Azaghal é Junket, cara. Nunca mais eu faço essa merda. Você tem entrevista pra fazer ainda, né, com o Icon, não tem? Tem, cara, ainda vou ter que entrevistar a Mila Jovovic. Você já sabe como que essa entrevista tem que começar, né, cara? Como? First time in Brazil, right? Right? Ou eu posso entrar cantando a música do Netinho, né? Que música do Netinho? Tu não conhece? Não sei. Ô, Mila, mil e uma noite de amor com você. Quanto você quer pra você fazer isso? Quanto eu quero? É. Eu quero que você me tire da cadeia, porque eu vou estar entrando cantando isso na frente do marido dela. Ele não vai entender, cara. Isso foi melhor em português. O Vin Diesel não, cara, vai estar lá pra traduzir. Em 2016, eu vou entrar falando mil e uma noite de amor com você. Eu, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a barba, deixar só o bigode e comprar um óculos amarelo. Já entro com uma cara de sexo. Just a song. Just a song, Mila. Tudo bem, cara. Vai ficar tudo bem. Just a song about summer love, né? With you. Tá bom. Mas e se você fizer a pergunta, Mila, have you ever heard a song, Mila? Cara, agora eu tô pensando em tantas perguntas excelentes pra Mila Jovovich. Você Porra, pode manda pra mim, mas tem que ser pergunta de uma frase só. Você pode perguntar se ela sabe que tinha uma margarina no Brasil chamada Mila. Vai ser Nossa. Excelente. Você pode perguntar como ela sente sendo o quinto elemento. Só perguntas excelentes. Essa e é salvando pergunta. A humanidade. Essa é uma pergunta que eu queria fazer pra ela, mas eu não achei no Colts do MDB. Eu queria falar a língua do quinto elemento, sabe? Só que ela só fala uma coisa que é, tipo, proibido, sabe? Ela fala ali no multipass, né? Mas não é uma língua dela. Mas quando o Corbin Dallas tenta beijar ela, ela fala um negócio pra ele. Mas é tipo, você não pode beijar, sabe? Isso é proibido. E se eu chegar falando isso, vai ser muito bizarro, né? É, vai ser se ofender dois. Vai complementar muito bem a primeira pergunta. Vai, eu canto a música e depois eu mando essa. Depois eu tiro a roupa e saio correndo, né? Ia ser um belo final de carreira, cara. Seria, né? Seria mítico, mas eu já né? decidi como vai ser meu final de carreira. Tô decidido já sobre isso. Como vai ser? O dia que eu não precisar mais da internet, eu vou lançar um livro. A internet é uma merda. Esse é o título. E o que, é que vai ter no livro? Ah, tudo, cara. Tudo que a gente fala e a gente não pode gravar nesse programa vai estar nesse livro. Esse é um bom jeito de encerrar essa carreira também, porque esse livro provavelmente venderia muito bem. Não venderia? Seria um perfeito. É, você ia ter todo o dinheiro ganho com ele, você ia gastar depois em processos, mas ia ser um belo final de carreira. Vai me processar na Nova Zelândia. Manda o teu advogado atrás de mim na Nova Zelândia. Ó, vou te contar uma história pra te deixar um pouco mais... Pra servir de consolo pro seu momento terrível que você teve hoje. A primeira entrevista que eu fiz na minha carreira de jornalista, que minha breve carreira de jornalista, foi com o até então vocalista do Iron Maiden, o Blaze Bailey, que tinha acabado de sair da banda, ou ser expulso da banda, sei lá. Ele tinha saído do Iron Maiden e ele tinha vindo pro Brasil fazer um show pra lançar o disco solo dele, que você já ouviu falar? O disco solo do Blaze Bailey? Assim como ninguém, como nenhuma outra pessoa. Talvez nem a mãe do Blaze Bailey. E aí foi mais ou menos a mesma coisa, cara. Eu fui até o hotel, só que eu lembro que na época eu parei no Stand Center. Sabe o que é o Stand Center? Sei. Stand Center é um lugar onde vende muamba, vendia muamba na Paulista. É um camelódromo. É, um camelódromo no meio da Avenida Paulista. Sim. E eu passei lá pra comprar um gravador, cara. Porque eu não tinha, isso era no começo dos anos 2000, não tinha gravador digital. Eu comprei aquele gravador de fitinha, sabe? Sei qual é. Passei lá, comprei fita, o gravador. Mini fita, né? Exato, é. Comprei o gravador, tem a fitinha até hoje, inclusive. Comprei o gravador, comprei as pilhas e fui pra lá, pra um hotel na Augusta, que era onde ele tava. E fui entrevistar o cara. E foi um desastre. E foi a mesma coisa, eu tava meio inseguro com o inglês. Só que eu levei algumas perguntas. E assim, o cara não falava nada. O cara ficava assim, ah... Primeiro que eu perguntava assim, ah, então, e esse novo disco? Sobre o que ele é? Sobre o que são as músicas? Sabe, eu falava coisa assim. E aí ele começava a responder, e ele falava muito pouco, E eu não entendia nada do que ele falava, porque ele falava igual a rainha da Inglaterra. Ele falava, yeah, I think the car is in the corner. Entendeu? Ele ficava falando assim, eu assim, parado, olhando pra ele, fazendo uma cara assim de, aham. Mas eu não tava entendendo absolutamente nada do que ele falava. Então eu não conseguia fazer follow-up das perguntas. E inclusive depois, ouvindo a gravação, eu percebi que várias vezes ele perguntou assim, tipo, ah, don't you think? Tipo, você também não acha? E eu fiz uma outra pergunta. E aí eu fazia assim, por que você saiu da Iron Maiden? Então eu devo ter parecido um tremendo babaca pra ele. Um babaca inacreditável. Porque ele perguntava alguma coisa e eu falava, perguntava outra. E eu não tava entendendo nada, eu falei, essa matéria não vai dar nada. E aí eu comecei a perguntar da saída dele da Iron Maiden. E aí a assessora de imprensa ficou me olhando assim, tipo, ah, porra, você não pode ficar perguntando isso, né? Não foi o que a gente combinou, para de perguntar isso. E ele, mas ele ficou respondendo ali, assim, ele começou a ficar muito de saco cheio de mim. Aí eu falei, beleza, cara, você pode tirar uma foto pra mim com a revista? Aí ele falou, tá bom. Aí ele pegou a revista, né, a revista pra qual eu tava fazendo a reportagem, pegou a revista, mordeu a revista, foi até uma foto maneira, e eu tirei a foto com uma máquina trip, sabe, Olympus trip, de filme. E aí eu falei assim, ó, eu vou tirar várias fotos aqui, porque eu não sei se vai ficar bom. Que é uma máquina muito merda. Aí eu tirei um monte de foto. E foi isso, cara. E foi completamente ridículo. E depois a assessora ligou na revista pra falar mal de mim. Sério? Aham. Basicamente pra dizer que eu era um repórter de merda. E o pior é que ela tinha alguma razão. Ai, caralho. Mas fala aí, o que você ia falar? Mas a situação de merda não terminou ali. Ah. Ela se postergou. É um dia que não acabou nunca, cara. Porque como eu tenho essa idiotice de usar óculos escuros, o que é bom por um lado, que as pessoas não veem o desespero no meu olhar, por exemplo. Sim, resolveu isso. Eu tô chorando. Uhum. Ao mesmo tempo, eu tive que botar a luz do meu celular no máximo pra poder você ler o que tava escrito na porra do celular, porque eu tava de óculos escuros. E aí eu saí de lá, né, meio assim, desconcertado, sabe, meio perdido, e fui embora, né. Falei, valeu, galera, obrigado, tô indo nessa. E a gente tava no Hotel Fazano, que é um hotel chicão, né, aqui de São Paulo. E tinha uma galera em frente, tipo, sei lá, não uma multidão, mas tinha, sei lá, umas 20, 30 pessoas que estavam tentando ver o Vin Diesel de alguma forma, sabe? Se ele saísse pintando o carro, alguma coisa assim, um bando de adolescente. E eu me visto, né, que nem um bando de adolescente, bermuda e camiseta, de mochila. Eu só consegui entrar no Hotel Fazano porque eu estava com uma comitiva, sabe? Eu saí do hotel, fui embora. Saí do hotel, peguei meu celular pra chamar o Uber, morto, completamente morto. E não tinha mais bateria reserva. Olhei pra dentro do Fazano pra ver se eu poderia entrar de novo, a porta fechadaça, sabe? E eu no meio de um bando de adolescente. Falei, fudeu, nesse hotel eu não entro mais. E aí, eu falei, vou pegar um táxi, né? Meto a mão no bolso, R$0. E aí, cara, começa a minha peregrinação atrás de alguém que tivesse um fio de iPhone pra carregar essa merda, pedir um Uber. Não consegui. Aí achei um táxi, depois de muito tempo. Mas e peraí, eu fiquei rodando a porra de São Paulo atrás de um Bradesco, porque o filho da puta não aceitava cartão de crédito, claro. Uhum. Pra poder sacar dinheiro pra pagar o taxista. Mas peraí, você não tava com seu iPhone e coisa assim? Minha bateria acabou e a bateria reserva tinha acabado também, cara. Porque eu fiquei o dia inteiro esperando pra fazer essa porra dessas entrevistas. Cara, e aí? Aí você achou o Bradesco? Achei, né? E aí foi a corrida de táxi mais cara do mundo, né? E aí deu certo. Porque eu não tinha um GPS pra falar pro cara, tem um Bradesco ali. E aí deu certo. Vai andando, quando você achar um Bradesco, você para. Era isso. E, mas, cara, por que você não tava... Você tava de mochila, por que você não tava com seu carregador? Eu estava, cara, mas eu fiquei horas esperando a porra do Junket, porque os caras me botaram pra último. E aí a minha bateria reserva acabou também. Putz... É o dia que tá tudo errado, sabe qual é? Ou seja, os problemas que você teve depois da entrevista foi por causa da sua bermuda e do seu iPhone, que foram as coisas que você sempre prezou mais. É verdade. Talvez seja a hora de você rever os seus conceitos. Eu não devo usar mais bermuda e iPhone, eu devo usar Android e calça. Smoking jacket. Eu conseguiria ter voltado pro Fazano. É, se você tivesse de terno, por exemplo, você teria certamente voltado pro Fazano. Teria, porque eles iam achar que o segurança ficou preso lá de fora. Então é o seguinte, agora a gente vai ler os e-mails aqui. Tem duas coisas que a gente tem que lembrar, galera, aqui. Primeiro, se você quer ter o seu e-mail lido, você tem que escrever para cartas@gugacast.com. Dave, fala cartas@gugacast.com. cartas@gugacast.com. Agora fala hello, GugaCast. Hello, GugaCast. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, quando a gente tem uma história, quando a gente tem um convidado que vem contar uma história, a gente lê pedidos de conselhos, certo, Rafael? Certo. E nos outros programas, a gente lê as histórias dos ouvintes, vocês podem mandar as duas coisas. Ou você manda sua história, ou você manda comentários, ou você manda pedido de conselho, e a gente pode acabar lendo todos aqui. Mas lembre-se que a gente não vai ler todos, é impossível. Quer dizer, a gente não vai ler todos no ar, a gente lê todos. Certo? Lê certo. Nada. Lê aonde? A gente lê todos. Eu leio todos. Agora que eu tô de férias, eu tô um pouco atrasado, mas eu leio todos e me divirto muito. A verdade é essa. A gente lê todos, mas não são todos que vão vir pro ar. Tenha isso em mente. Mesmo que você tenha se dedicado muito, escrito um e-mail muito longo, é possível que a gente não vá ler ele no ar, mas mesmo assim, obrigado. Você tá me dizendo que você lê todos os e-mails que as pessoas te mandam? Sim, a gente lê. Bom, então se eu falar aqui que quem mandar um e-mail pro GugaCast vai receber um retweet meu... Você vai ler todos esses e-mails? Vou, pode falar. Excelente. Pode deixar comigo, viu? Não, ó, uma hora, se você fizer isso. Quando é que você vai tirar férias? Eu vou fazer isso quando você tirar férias. Se você fizer isso, eu vou fazer em homenagem a você. Mas vai chegar um dia que isso vai acabar. Mas por enquanto, a gente ainda tá lendo todos os e-mails. A última vez que eu fiz algo assim, eu quebrei o Twitter do Marco Gomes por uma semana, né? Sei. Mas ok, eu vou fazer o máximo pra cumprir a minha promessa. Assim como a minha promessa de tocar Hello no violino, que tá quase lá. Caralho, cara, essa aposta maravilhosa. Bom, posso ler os e-mails? Por favor. Vamos lá. Olá, Guga e Rafael. Meu nome é Luiz Gustavo. Podem me chamar de Guga, Guguinha. Não, nem fudendo, né, cara? Que o cara vem no meu programa e quer usar o meu nome. A gente vai chamar você de Luiz. Meu nome é Luiz, tenho 21 anos. Chame ele de Lula. Lula, beleza. Meu nome é Lula, tenho 21 anos, moro em Maceió e atualmente estou desempregado na sarjeta tentando de toda forma conseguir algum tipo de renda. Ah, e não curso nada porque fui idiota de largar o curso de História, licenciatura, logo no último período. Bom, venho aqui pedir um conselho, já que acabei de fazer o Enem e estou com aquele sentimento de, e agora? Onde vou arrumar emprego? Estou na espera de resultado do Enem para saber se entro em alguma universidade pública, mas acabou que passei na Estácio em Sistemas de Computação, só que eu queria mesmo era publicidade. Além disso, eu tenho um canal no YouTube que faço vídeos por diversão. Segue o link do meu vídeo mais polêmico. Todo mundo tem essa merda de canal no YouTube, todo mundo, cara. É, essa é a primeira notícia. Todo mundo tem um canal no YouTube. É a mesma coisa que você falar assim, ah, além disso, eu tenho um caderno. Eu tenho um telefone celular. É, ou isso. Eu esperava que o YouTube desse certo, porém não é o que vem acontecendo. Até porque meus 10 primeiros vídeos eram uma merda. Não espero que o sucesso aconteça de uma hora pra outra, afinal nem com o PC Siqueira foi assim. E o YouTube me abriu uma nova janela, editor de vídeos, que percebi ser bom. Só que eu não sei quem pode me pagar por esse serviço. Vou até confiar a minha pessoa a tal trabalho, já que o único portfólio que eu tenho são meus vídeos no YouTube, que você mesmo acabou de dizer que são uma merda. A questão é... Depois dessa enrolada toda, o que que eu faço da minha vida? Dave, o que que você acha que o Lula deve fazer da vida dele? Então, essa é uma pergunta complicada, né? Porque é uma pergunta quase política. Não, cara, aqui... Num Brasil polarizado que nós vivemos hoje em dia. Não, a gente não tá falando do Lula, o ex-presidente. A gente não tá falando do Lula, o homem que veio do campo e se tornou presidente. Ou do Lula, o homem que foi presidente e se tornou réu no processo. A gente tá falando do Lula, o cara de 21 anos de Maceió, que cursou Sistema da Computação, mesmo querendo fazer publicidade, e agora tem um canal do YouTube. O que, que você acha que alguém que tem um canal do YouTube com um projeto de vida deve fazer? Mas sabe as palavras do Sr. K? Ele tem mais do que eu e que você, né? Lula, cara, primeira coisa, você tem que fazer vídeos bons, cara. Enquanto você fizer vídeos merdas, eles não vai dar certo. É isso. Então, assim, cara, sabe qual é a parada? Não vai dar certo. Desiste dessa porra. Vai fazer outra coisa. Não vai dar certo. Não dá certo pra muita gente. Pra maioria, cara. É isso, Lula. Cara, vai estudar história. Eu quero dar um conselho de verdade aqui pra esse cara. Vai lá. Pro Lula. Ok. Lula, volta na faculdade, reabre aquele curso de história que eles estão loucos pra ter mais aluno e conclui, pega esse diploma e vai dar aula de história. E aí depois, cara, você faz o que você quiser. É isso aí. E professores de história são sempre os professores legais. Pelo menos você tem isso. Isso, ele pode fazer vídeos engraçados pros alunos dele. Aí tal. Uma boa ideia, fazer... um canal do YouTube de aulas de história. Isso. Já tem, Nerdologia. Pra que mais um? Então não. Então só vai dar aula. Antônio Luiz Júnior é o nome do cara. Olá, Rafa e Guga. Primeiramente, já vou adiantando que é a primeira vez que escrevo um e-mail para um podcast. Se fosse um Jovem Nerd, já iria pro limbo, mas preferia apostar na sinceridade. Inclusive, seria fantástico. Não. Hoje que eu estou aqui, esse e-mail pro limbo. Peraí, Dave, Você vai decidir, cara. Você acha que a gente termina de ler esse e-mail ou não? Não, nem fudendo. Ok. Antônio Luiz Júnior, cara, obrigado pelo seu e-mail. Num dia merda como eu tive hoje, esse momento de satisfação foi foda. Antônio Luiz Júnior, você que mandou o e-mail que a gente não leu, pelo menos você deu esse presente pro Dave. É verdade. Tosado pelo Azaghal, é uma honra. O cara que manda um e-mail e é lido, isso, cara, é você. É facilitar demais pras pessoas, cara. Não é justo, não é justo com todas as outras pessoas. O cara fala, ah, esse é meu primeiro e-mail. Não, tchau. Try harder, motherfucker. Ok, posso ler o último aqui? Lê o último aí. Forte. O nome da pessoa é Ana. Olá, Guga, Rafael, convidado especial do programa. Eu me chamo Ana, tenho 20 anos e estou no sexto semestre de engenharia civil. Meu pai é um cara bem sargentão, tudo tem que ser do jeito dele e ele sempre se acha na razão. Quando eu tinha 16 anos, eu desejava de algum jeito deixar ele orgulhoso de mim, porque tudo que eu recebia dele até então eram reclamações e mais reclamações. Provavelmente com razão. Então, como era época de vestibular e eu não sabia o que queria fazer da vida, resolvi fazer engenharia civil, que é o curso que ele é formado, que foi a primeira boa decisão que você tomou na sua vida. Ele ficou muito feliz e me deu todo o apoio. Como ele e a minha mãe não queriam que eu saísse de casa, disseram para eu fazer o curso na universidade particular da cidade e eles pagam a mensalidade. Até aí tudo as mil maravilhas, né? Nem tanto, não. Até aí tudo as mil maravilhas, ponto final. Porque, tipo, você não tem problemas. Mas ok. Depois de 6 semestres entediantes e sofridos, percebi que o curso não é para mim. Me sinto desmotivada, sem a menor vontade de ir para aulas e só de olhar para umas matérias eu sinto vontade de vomitar de desgosto. Sério? Sério, vomitar de desgosto? Tem gente que trabalha limpando cocô do chão, cocô de cachorro do chão. Isso é algo que dá vontade de vomitar de desgosto. Eu não vou criticar ela porque hoje eu tive vontade de vomitar de desgosto. Tô... Não, você teve vontade de vomitar de nervosismo. Não, mas... de desgosto. Foi depois que aconteceu. Mas beleza, cara. Mas você não tá dizendo que você tá perdido na vida por causa disso. Não, com certeza não. Descobri que eu tenho um gosto por design e tecnologia e tenho muita vontade de fazer algo relacionado a isso. Ultimamente tenho passado mais tempo pesquisando sobre isso do que estudando pra faculdade. Ao mesmo tempo, me sinto desmotivada na faculdade. Quero terminar o curso de engenharia para ter um diploma e uma segurança no futuro. Mas não quero trabalhar a minha vida inteira com algo que não me dá prazer e que me faz contar os minutos para terminar o meu horário de trabalho para ir para casa assistir Netflix. Então, rapidão. Pra que ela precisa de um diploma e segurança de quê? O que é? Ela pode usar o diploma como, sei lá, um colete à prova de bala? Qual é a segurança que ela vai dar pra ela? Pra quando ela for presa, ela vai pra uma cela especial. Não existe mais isso. Não tem mais isso? Não. Porra, sério? Sério? Eu achava que essa era a única grande vantagem que eu tinha. Não é, cara. Nós somos iguais. Puta merda. Bom, ok, cara. Mas assim, ela já fez 6 semestres. Falta 1 ano. Por que essa atitude de menino juvenil que foi criado com leite com pera e ovo maltino? Na quê, geladeira. Cara? Só vai lá e completa o negócio só mais 1 ano. E você pode ir pra casa assistir Netflix às 3 da tarde, que é a hora que acaba a aula. Você não tem esse problema. Eu vou criticar porque eu larguei a faculdade de Direito faltando menos de 1 ano, então. Porra, Dave, por que você fez isso, cara? Por quê? Porque você não se formou, diploma cara? Não é a prova de bala, caralho. Não serve pra porra nenhuma. Tá bom, cara, mas ela vai ter um diploma de engenharia. Engenheiro é o cara preferido pra fazer qualquer coisa. Ela pode falar que é engenheira, já fez 6 semestres. Ela fala que é engenheira. Direto. Quem já pediu teu diploma alguma vez, Guga? Não, ninguém. Ninguém. Então, faz um fake, caralho. Faz no Word. A gente pode fundar aqui a Universidade Jovem Nerd. Igual a Trump University. Então, aqui as perguntas dela. Pense em largar a faculdade, mas aí meu pai provavelmente vai ficar puto e não vai mais me ajudar e não acho que eu tenho condições de passar numa federal ou pagar uma faculdade particular. Por outro lado, fico chateado em saber que eu provavelmente vou gastar mais 2 anos numa coisa que depois não vai pra frente. O que devo fazer? Terminar a faculdade e depois ir atrás do que eu quero? Ou desisto e enfrento a ira do meu pai? Tento fazer as 2 coisas ao mesmo tempo e só dormir 2 horas por dia? Jogo tudo pra cima e vou vender miçanga na praça? Minha cidade não tem praia. Por favor, me ajudem. Olá, personas! Caio Corraine aqui, editor do programa. E antes dos irmãos Mafra e o Azaghal darem um choque de realidade na nossa querida Ana, eu queria oferecer um conselho um pouco mais suave. Afinal, quando foi a minha época de faculdade, eu também discuti com meu pai sobre o que eu queria fazer e larguei a oportunidade de estudar em uma federal para fazer jornalismo em uma faculdade particular. Eu não vou dizer que foi uma escolha ruim, porque, bem, eu tô aqui hoje. Mas eu criei uma dívida gigantesca, eu acabei criando um atrito desnecessário na minha família e nem a porra do curso de jornalismo eu terminei. Então, numa boa, termina esses 2 anos de engenharia e no final do último ano, você já presta o Enem e tenta uma federal de design. Você vai ter 25 anos e 2 faculdades. Então você pode construir um prédio e deixar ele bonito ao mesmo tempo. Beijo de luz. Eu acho que você tem que encarar isso como um emprego e você tem que aguentar isso mais 2 anos. E aí depois você faz o que você quer. Porque aí você vai ter... Se não é que você vai ter segurança, mas você vai ter mais chances de ter um emprego. E outra, engenheiro, cara, qualquer emprego. Ninguém vai contratar, sei lá, redator, ele prefere que seja um engenheiro. Todo mundo adora contratar engenheiro pra qualquer coisa. Deixa eu oferecer aqui minha consultoria grátis. Primeiro, isso é um white people problem, né? Ela não sabe se termina a faculdade ou se corre atrás de um sonho. Eu acho que essa parada de sonho, cara, já estragou muitas vidas. É, mas olha só, você tem 20 anos, cara. É correr atrás de sonho, cara. Quem assistiu Anos Incríveis sabe o que o pai do Kevin Arnold falava. O emprego é só um ganha-pão. Então ela tem que terminar essa merda dessa faculdade e ter um ganha-pão. E aí ela faz o que ela quiser. Eu acho isso aí também. Dave? Eu não sei. Você acha o contrário? Pode falar. Isso é um espaço democrático. Na verdade, eu acho que, cara... Então, assim, se ela for largar a faculdade só pra ficar em casa assistindo Netflix, foda-se, não, né? É, então. Agora, se ela tiver com vontade de largar pra fazer outra coisa mais produtiva que vá fazer ela crescer na vida, aí sim, entendeu? E tem mais uma outra coisa, cara. Designer. Designer, sim, não precisa de diploma. Então tem seu diploma de engenheiro e vai estudar design. Eu acho que ela devia fazer isso aqui que ela falou. Fazer as 2 coisas juntos e só dormir 2 horas. Que, cara, você tem 20 anos, você vai aguentar. O David só vai dormir 2 horas hoje. É, eu também acho. É, então, vai lá. E tem outra, cara. Se ela for engenheira, ela vai ganhar a vaga dos designers. Ela vai chegar e vai falar, pô, eu gosto muito de design, mas eu sou engenheiro. O cara vai dizer, nossa, que demais. Eu posso ter um engenheiro aqui fazendo isso pra mim e vai contratar ela. Pois é, e aí você vai jogar isso na cara dos outros designers, olha que maneiro. Roubei o seu emprego, sem engenheiro. Uma coisa, né? O engenheiro tem um mau gosto do cacete, essa é a diferença do engenheiro do designer, né? Arquiteta, talvez ela tivesse... Mas o engenheiro faz só caixa quadrada, né, maluco? É verdade. Tem uma história. Eu tinha um amigo que estudava. O engenheiro é o programador da vida real. Tu já viu o programador fazendo site? Que desgraça. É verdade. Vamos parar pra admirar essa frase o tanto que ela merece. O engenheiro é o programador da vida real. Deixa eu contar essa história aqui pra gente terminar esse mês. Eu tinha um amigo que estudava engenharia mecânica e eles iam fazer um novo prédio da engenharia mecânica na universidade. E aí eles foram e chamaram o pessoal da arquitetura, né? Do curso de arquitetura pra projetar o prédio, né? Só que assim, certo. Engenheiro mecânico, os caras ficam lá, tipo, cortando cano, né? Fazendo parafuso. Esse é o trabalho deles. Então é uma galera meio tosca, né? E aí chegaram. Você tá falando, foda-se. É. Eu não quero falar merda. Não, mas é. Eles que me falaram isso. E aí, chegaram lá os arquitetos, e aí tava lá o professor de arquitetura, sabe? O cara lá, o dono da cátedra de arquitetura, coisa assim. E ele falou assim, ó, então, aqui no telhado, a gente propôs que ao invés de a gente fazer um telhado e tal, a gente vai colocar uns ladrilhinhos. Aí nisso, o cara lá, o diretor lá do curso de mecânica, falou assim, ladrilhinho? Que merda de ladrilhinho? Tem que ter telha! Essa cidade é quente pra caralho! Eu quero uma caixa quadrada, com telhado triângulo, com telha, pra ficar fresco aqui dentro. Não vem com ladrilhinho. E foi exatamente isso que eles fizeram. Assim que é o prédio hoje. Ele parece um curral. O que eu acho que corrobora a tese do Dave aqui. Não, e eu lembrei de outra coisa boa pra falar pra essa pessoa. A graça de ver Netflix é só quando você não pode assistir o dia inteiro. Tem uma tirinha que eu vi na internet também, e obviamente eu não lembro a fonte, que chamava Vivendo o Sonho. Era uma pessoa que acordava 11 horas da manhã, 2 horas da manhã ela via vídeos pornô, 5 horas da manhã ela continuava na internet, e aí ela tomava um banho e ia dormir. E aí ela botava as mãos na cara de vergonha, assim, pelo que ela tava vivendo. Quem nunca, né? Quem nunca? Você. Quando você finalmente viver o sonho, você vai sentir vergonha. Então é melhor querer correr pra casa e assistir Netflix do que assistir Netflix o dia inteiro. É, eu acho que isso encerra a questão. Bom, Dave, obrigado, cara. Obrigado por você ter não dormido essa noite pra contar essa história pra gente. Eu que agradeço. Amanhã a Comic Con Experience agradecerá por mim. A parte 2 eu aviso. E no futuro gravaremos mais um sobre minhas aulas de mecânico. Valeu, Rafael. Tchau. Valeu, abraço. Adeus. Valeu, pessoal. Obrigadão.